796 aqui, Mike, Paripe, rotatória, regressando para pouso, positivo? O 966, autorizada a descida a 4000, ajuste no 013. O Mike Charlie Alpha agora com centro Recife, frequência 1260, secundário 288, bom voo. Queen de novembro, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 197, vento 190 graus, 08 mais. Gente, livre pouso 197, Queen de novembro. Queen de novembro confirmando, o senhor é transporte enfermo. Teste 6326 completa com a torre, cheque pré-pouso 11895, bom pouso. Pouso 1-9, controle. Torre Salvador, Xené 6326, baixou, travou, se volta 6326. Xené 6326, cheque trem. Baixou e travou, 6326. Gente, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 089. Número 4000, informação Goriante. Estamos operando com a cabeceira 28, vento de superfície 250 graus com 99. Sendo assim, sua decolagem será da cabeceira 28. A primeira curva à direita, contra o PC da saída Aron. Após Aron, Aracaju, onde interceptará a aerovia PL 58. Programa baixo pista 2, direto às 12. Estou aguardando ainda a autorização para o pushback. Já no 42 correto, autorizado o pushback e acionamento para o Calda. Vortex Range e Chim Vortex. Autorização para ingressar na final da 97. Alguém me manterá para o rotatório e aguardará. Pouso autorizado, Xané 6326, pista 28, vento 200 graus, 089. Bom, obrigado, Pouso 6326. Então, vou abrir a torre, modular 1234-4321, confia como recebe? 5x5. Zulu 9 vai ser estimado de pouso em Barra. Tocopei 19, poderia confirmar? Todo final 97, reporta vertical da RMA. Mike reportará na vertical da RMA. Xené 6326, no solo 39, livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. Frequência livre, boa. Oi, Salvador, na Bobianchi Mike, na vertical da RMA. Pavão Yankee, Mike, pouso autorizado, pista 17, vento 200 graus 09 nós. Pouso autorizado na 17, na Pavão Yankee, Mike. Boa, muito boa tarde, 8-6-3-1-5, ano 03, vento da Yankee para Guarulhos, nível 360. Trazendo 5 fora do Guarulhos, a saída será a Dael, a Warikopter. A gente vai dando cópia da Dael, 301. É 326, aproximando Juliette. É 326, prossiga ver Juliette para o portão 1. Portão 1, nome é 326. Agora, Salvador, o pé 3015. Chega, meu 3015. Confirma, pistinho 1. Pistinho 1, 2, 8. Perfeito. Informação aqui, gente. Perfeito, da Yankee. Nova Sané 6142, informa que tem 1-3, 9, tá bom? É, alternando o Natal com 3 horas e meia de autonomia, Trifstack. 1142, siga via Juliette Alfa para o ponto de espera. 28, quando a torre 2895, ajuste padrão, bom voo. Aqui via Juliette Alfa, espera 1185, ajuste 1013, Sané 6142. Que reporta ali pra Paulo Salvador, eu vou no 884. 1884, prossiga. Poderia confirmar, por favor? 28, informação em REC. Obrigado. Prossiga, Nova Iberal. Porta fora, Índia, Nova Iberal, Alfa. Salvador. Uma boa tarde, Azul 4065, informação em quem? Azul 4065 para Campinas, prepara da água, helicóptero. Azul, escuta. Quilômetro 325, pronto, cópia. O 6315 na escuta. Obrigado, Guarulhos, nível 360, da cola de pista 28, com o propósito da saída da EL, transição Motiva. Com a primeira cola esquerda. Interceptando informe do Luna 0, chega até Bridge. Informe do Luna 6 após conforme rota. Controle 129.45, responda 5464. Autorizado Guarulhos 360, decola da 28, com curva à esquerda após. Serve perfil da Dael Mota. Rampas do 190 Bridge, no meio Bravo, Hotel Zulu 3, Porto. Controle 129.45 e 5464. Confirmando 5464, ano transponder. Você para o subir funcionamento. 2945, 464, reportar pronto. 63 e 95. 1966, continua a aproximação. Após 3 pontos, baixar travado. 1966. Eco Zulu Novembro, chama o centro Recife, frequência 1260, secundário 1288, bom voo. Novembro. Eco, Zulu Novembro, controle. Tem 966, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 28, pouso 966. O Xanem 1142 da pista 28 está pronto Xanem 1142, visual com bang da água na curta final. Afirmo. Após o pouso do mesmo, a linha mantém, cabeceira 28. Após o pouso, a linha e mantém. Poderia confirmar o vento presente para o Xanem 1142? Vento 220 graus, 109. 220 com 109, copiado, obrigado, Xanem 1142. Índia Novembro Alfa Visual 2-1895, bom pouso. Salve Salvador, boa tarde. É o voo 2017, com a informação aí. Cargo 2017, para Ilhós, para Praia da El e agora de Copa. Índia November Alfa, na proa da rotatória e visual. Coordenar, por favor, nível 180. 180, claro que sim. 1966 no solo 5-1, livre próximo à esquerda, chama o solo 1, 2-1, decimal 9. Dia 2-1-9, 1-9-6-6. Para Dael, agora, e o Cotter? Dael, guardando o Cotter, 1-9-6-7. Alô? 1966, siga via Alfa de 10.7. Alfa de 10.7. 6142, após decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés. Coordenação com controle de Salvador, quero usar decolar pista 28, vento 2, 20 graus, 08 graus. Autorizado a decolagem, mantendo a proa até 2.000 pés, depois curva direita, CNM 1142. Solo Salvador, azul 4065. Lá 253, informa o tráfego à direita, 5 milhas, 1500 pés, não interfere na sua decolagem. Controle 12945. Tráfego não se esquece, 12945, CNM 1142. 0, chega até trilha após o informe de Luna 6. Controle opera 129.45, baixando 5517 no telefone. Autorizado Campinas, nível de voo 340, decolando 28, da El após voa Motiva. Controle saída 129.45 e transponder 5517. Vai interceptar a via Peslu 10, bridge, e depois a Peslu no meio conforme rota. Azul 4075. 65, cotejamento correto. Chame para puxar aqui essa meta. Vai chamar. Saída é Aron, direto Aracaju. Jamo com a pista 28, a gente não utiliza devido ao conflito que dá da chegada e pit com a saída. Gol 967. Só mesmo, mensagem para o paciente. Ok. Paulo, boa tarde. Gol no 884. Informação em Anca, autorização Aracaju. Gol no 884. Só no 84. Mas já estamos prontos para o pushback. Tem um estimado para a nossa autorização? Estava coordenando agora o seu plano correto, seu pato cota? Pronto para a cota. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 28, primeira curva esquerda, pronto para o perfil da saída da EL, transição Motiva. Segue via uniforme do Luno 0. Controle operem 199, 129, decimal 45, transporte 5520. Autorizado para o Galeão, conforme nível 360, decola da pista 28, curva esquerda, saída da EL, Motiva, para o perfil Luno 0. 129-45 ao controle, 5520, transponder gol 1967, está pronto para o puxo acionamento, posição 2. 1967, com o treinamento correto, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Chama táxi no 967. November Alpha, no solo 57, autorizado backtrack, reporte livrando. Solo é o gol 2-0 no centro, eu também pronto para posicionar na 1-0. Só estante 2-0 no centro, estou coordenando o seu plano com o centro. Obrigado. Solo é o gol no 884. 84 ou 94? Tem a nossa autorização para Aracaju? Sim, então posso contar. Pronto. Cruzado Aracaju, nível 230, decola da pista 18, sai da Arão, após Arão direto. Controle 129, decimal 45, responda 5523. 230, autorizado Aracaju, decola da 28, na Arão, após Aracaju. 2945, processo de controle, código transponda 5523. Bono 884. Quanto que eu tenho que correr o chão para o pushback, Frank? Juno 54, inicie redução 2109. Assim, uma 3 horas, pushback, se não mete, chama o táxi 2097. Chama 12945. Solo, o gol 1967 para o táxi, 3 horas e 53, alterna Campinas com 124 a bordo. 1967, siga via Juliette, Alfa, na porta de espera da 28M2295, ajuste padrão. Alô. Juliette Alfa, ponto de espera de 295, ajuste tipo padrão. 1967. Gol 2017, pronto, quase. Pode falar, gol 0027, 2017, pronto, Cruzado Ilhéus, nível 180, decola da pista 28, primeira curva esquerda, cumpre o perfil da saída da EL, transição Coral. Desce a Golf 677, sai conforme roda. Controle 129, decimal 45, transporte 55104. Cruzado 180 para Ilhéus, decolando da 28, na saída da EL Coral, Golf 677, 1945. Saída Correto, 2017, para o táxi. Solo Salvador Azul 4065, pushback acionamento, portão 8. 4065 é o número 2 no setor agora. Guarda, 4065. Paulo Salvador, Gono 884, pushback acionamento. Obrigado, Gono 884, pushback acionamento, champagne. Marcar ataque, Gono 884. Salvador, muito boa tarde, Xané 63, Gono 5, gate 3, solicita a partida na posição e posterior pushback. Confirma quem chamou? Oi, Xané 63, Gono 5, senhor. Gono 5? Conte na sua rota uma rota preferencial para voar para Guarulhos somente no período entre 19 até 17h29. A partir das 17h30 até 19h Zulu, você tem que seguir para Guarulhos de uniforme Zulu 44. Interessante? Certo, via uniforme Zulu 44. Afirmo. Sendo assim, o senhor precisa fazer uma CHG mandando a rota, já que a decolagem não ocorreu antes dos 30. Afirmativo, vai solicitar a tua companhia 63 no centro. Prossiga. Gênesis 0143, chame a torre 2895, para decolar e até levantar. Valeu, gol 2017 para o táxi. POB 48, autonomia 2 horas e 20, Alter Aracaju. Sim, Machado checado. É, porta areia. 2218, chame torre 1895. Ajuste meio 3, bom voo. Confirmando o livre destaque via Juliette, Alfa, no ponto de espera 2289, voo 2097. Salvador, boa tarde, gol 1967, está ponto de espera 2008, pronto. 1967 tem condições de decolar sem parada? Afirmo. Ô, Saulo, da escuta do 6305. Afirmo, 6305, prossiga. É, que nós já estamos autorizados antes desse horário, não tem condições de bater? Ou mudar a rota aqui de imediato para prosseguir? Chama, chegou, vou ficar. Aqui a situação, Sobreto. Obrigado. Você chegou a solicitar alguma coisa nova, hein? Não, nós solicitamos, mas se for o caso para agilizar. Tá bom, vou verificar sim. Uno 097, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 089. Livre pouso 28 com 097. Autorizado, tem táxi, 4065. Marcando, vai pousar na cabeceira 2, 1, 7, confirma. vai pousar na cabeceira 17, aguardando para seguir parte 3, hotel Lima Tango. Não há tráfego a reportar, reporte para o solo. Aqui no solo, cabeceira 17, hotel Lima Tango. Salvador 3154, estabilizado na sua escuta. Zulo 54, número 2 para Pouso Salvador, reporte na DA. Afirmativo, reportará. E 3, vamos. Chega a Índia, posso segue. Toma torre, boa noite, 84, obrigado, boa tarde. No momento, não disponível, uso cabeceira 17, vento 200 graus 09, nós aguardo. Taxi azul 4065, 97 a bordo, 5 horas e 30, Galeão. 4065, siga via Juliette, alfa na ponta de espera, 18, torre 18, 95, agressão padrão. Juliette, Alfa, ponto 728, 28895, 23924, 065. Do 1097 no solo ao 08, livre à esquerda, chame solo 121, décimo 9. 5219. 3154. Solo, solo, Gono 097. Após o companheiro, prossiga via Alfa. Corrigindo. Após o companheiro, cruze a Alfa, prossiga via Kilo e aguarde na saída do pote 3. Ok, após a aeronave da companhia, cruza a Alfa. Gono no 097. Kilo e na saída do pote 3 é pote. Confia? O 1097, solo 121, decimal 9. 097, cruze a Alfa, siga via Kilo e aguarde na saída do Pátio 3. Ok, cruza a Alfa, Kilo, aguarde na saída do Pátio 3, 0. Lima Tango, dá presente possível para a cabeceira 1-0. Depois taxiway Índia e aguarda. Presente para 1-0, Lima Tango. Ivan, nossa escuta 3154. 4065, dê passagem ao Airbus da TAM, após continuar na alta, ponto de espera da 18. Podendo passagem Airbus, 4065. Solo de Salvador, TAM 3154. Livrou na sua escuta agora. 3154, siga via Alfa, corrigindo, cruze Alfa, siga via Kilo, reporte na saída do Pátio 3, na frente do Embraer Azul. Afirmativo, Kilo, reporte lá na saída do Pátio 3, 3154. Afirmativo, foi coordenado com a Infraero, ou a Telematango, ou a estacionamento do Pátio 3? Só um deixa pra cá. Ao lado da biruta. Torre Gol 967. 967. Vento 200 graus 08 nós. Decolagem autorizada, pista 28. Autorizado, decolagem 28, Gol 967. Alô, boa tarde, 1966. Alô, bom 966. 966, pro Chico. O Chico de Santo Goiás seria previsto para Campina Grande. Aron. Confirme? Aron. Obrigado. A série do PAC 3154. 154 ingresso no PAC Portão 4. Portão 4, 3154. Queria agradecer ao colega da Gol aí que vibrou na Delta. Disponível PAC 4 e 5, confirme. 35, falou, valeu. É, ele do horário aí, já estou preocupado aí com o nosso plano. Coordenamos com o FMC CGNA, inclusive, se eu vou precisar seguir via uniforme Zulu 44, porém a mudança já foi feita com o centro. Então segue via uniforme Zulu 44. Sem problema, estamos autorizados a seguir pela Zulu 44, iniciar o acionamento na posição posterior para o Chinec. Sim, segue via uniforme Zulu 44, permanece a saída da EL, porém da EL, transição BDEV. Segue via uniforme Zulu 44 até Guarulhos. Está autorizado. Guarulhos, aqui eu tenho 6315. Então tá autorizado o feedback acionamento, saída da EL, posição BDEV, antes do 44 até Guarulhos. Vai ser 6315, já para o favor. Vai exportar para o pushback, vai ser 6315. Bruno. Você me chamou? É o 35241, Vitória da Conquista. 35241 para a Vitória da Conquista. Prepare agora o helicóptero. O 2017, cruzado de colapso, pista 28, vento 230 graus, 09 graus. Livre de colapso, na 28, com o 2017. Oi Salvador, boa tarde, gol no 884, ponto de espera, ponto 28. O 1884 mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol no 884. Frequência livre, Telema Tango, no solo, aos 1-4. A gente mantém o ponto de espera azul 4065. Torre Salvador, boa tarde, China 6304. Estabilizar o sinal X-Ray, baixar travado. China 6304, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 089. Afirmativo, autorizado o pouso, cabeceira 28, Xené 63, 14. Gol 2017, decolado aos 15, controle 129, decimal 45. 945, gol 2017, gol. No pushback, o OCDR 6305 no portão 03. Autorizado, 6305, pushback. Chame táxi. Vai botar pro táxi, 6305. Baixo, tá, qual é o baixo agora? Quer que a infra disponibilize um ônibus para levar daqui do saguão até o pátio 5 ou o senhor vai fazer o deslocamento aéreo? Ok, gente. Esquerda, 121 decimal 9, pode. Esquerda 219, chinesinha 314. Boa. E Salvador, boa tarde, 35474. 35474, continue aproximação, informa a nave da Gol para iniciar a rolagem, aguarda a pista livre. 35474. Quem é de frente, seu táxi, pode pushback da presente. Relativo, já vai parar por aqui, eu venho atrasando. Boa tarde, chinês 63, 104, retorno. 3 no 4, ultrapasse o ponto de espera e após a companhia livrar o setor, prossegue a via Índia para o portão 8. Matiu, mantém a posição. Tira para a posição 8 após a aeronave da companhia. Cinco, quatro, sete, quatro, check-train, livre pouso, pista 28, vento 2000 graus, 1909. Ok, autorizado, pouso 28, 5474, baixou e travou. 1884, decolado às 19, controle no 29, decimal 45. 2945, 1884, com boa. Nós estamos em 153, 163 a bordo, com 518 da Leão. 5, siga via pátio 3, pátio principal, você vai ingressar na pátio 3, após sair via Kilo e Alfa para o ponto de espera da 28. Quando lá está o 1895, a gente chama 0-4 agora. Nativo, pátio 3, Kilo e Alfa com 1895, 2 e grato ao bom. Bom dia, bom trabalho. Fechada. Obrigado aí pela colaboração, o Beto. Obrigado. Nada, Serinho. Posso chamar 6327 com a Yankee, com autorização 220 e Leal. Boa tarde. 327, prepara da água de cobra. O seu aguardo, 6327. A linha mantém na 28, a gente está com a 35474 no solo aos 20, livre à esquerda. Chame solo 121 decimal 9. Siga via Alfa. Alfa, siga via Alfa, reporte antes do Taxi Juliette. Em frente, Alfa, reporte antes da Juliette. Da Alfa, e na Alfa reportaremos em frente a Juliette, o 35474. 120 graus, 099. Leve decolagem 28 azul, 4065. Gente, marquei com o Delta, só um minutinho para confirmar o aeroporto. 474, após prossiga via Juliette, ingresso no pátio 3 e atende o sinalizador. Positivo, agora prossegue via Juliette, ingresso no pátio 3 e observar o sinaleiro de 5474. Deve estar caminhando. 4065, decolar 222, controle 129.45. 2945, azul 465. Azul 4462 na escuta tua. Prossiga. Check 3, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 909. Baixo foi, travou, livre pouso na 28, azul 4462. Prefere Alefa e Guarda Copa, Alefa 1. Alefa 1, Guarda Copa. 5241, pronto, Copa. Copinha 5241. Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 28, primeira cola esquerda, com o propósito da saída arbora, após arbora, elefa, após elefa, segue conforme rota. Controle no 29 decimal 45, transponda 5534. Autorizado a Vitória da Conquista, nível 200, comanda 28, controle à esquerda, na saída arbora, com o elefa, 5534, transponda 12945, controle 5241. 5241, chama para pushback, saneamento. Para o pushback acionamento, pode copiá-lo durante o saque. Pushback na 327, agora na copa. Autorizado, vai guardar para a copa na 327. Segue para Ilhéus, 240, decola da pista 28, primeira curva esquerda, cumpre o perfil da saída da EL, transição coral. Controle no 29.45, transporte 5544. Chame solo 121.9. Hotel coral, controle 5544. 337, cotejamento correto, chame para o ataque. A chamada é 337. Solo 5241, com estacionamento. 5241 autorizado na parte 3, pushback, Sanai Jamtex. Autorizado com estacionamento 5241. 17. Siga. Sim, estou 3172. Check 3. Liga aí, liga. Achado, checado. Evento 200, grau 109, pouso autorizado, pista 28. Ele pôs na 283, 173. Brasília, nível 320, via fundo do 17, decola da pista 28, com o propósito da saída Elefa 1, controle na 29.45, transporte 5551. Autorizado Brasília, Brasil 17, Elefa 1 na saída do 28. Copiei o controle ONU 2945 e eu transpondo 5551 nível 320. Red 4-6-2-1, chame para feedback e acionamento. Sente chamada. Corrigir, Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. A próxima rotatória tem o campo à vista. Alfa Juliette Romeu, espera curvas à esquerda sobre a rotatória, aguarda autorização para final no 7. Afirmativo, curva à esquerda aguardando autorização para final do ano 7. Alfa Juliette Romeu. Para 3, 4, 4. Atento, Alfa, que acende a via, que está detonando o pushback no setor. Entre os 172 no solo, os 27, liga esquerda 121 no decimal 9. 219 livrado, 3-1-9. Você consegue ingressar com a viagem nessa posição? Afirmativo, 4-4. M3-1-5, decolagem autorizada, pista 28, vento 200 graus, 09. Decolagem M3-1-5. M3-1-7-2, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 3-1-7-2. Passando M3-2-7 para o táxi 850B, 3:20, para no Salvador. M327, diga o ATR da tribo do Pátio 3, siga via Pátio 3, após segue o ATR da tribo na ponta de temperatura 18, ajuste 1.3, Pátio 3, aqui, aeronave da Azul, ATR da Azul, ponta de temperatura 18, 3, 27. Ah, ATR da Azul, realmente. Salvador, 35241 para o táxi com 46 a bordo, 4:20 de autonomia, Fernando Salvador. 241, você quer ver aquilo para o ponto de espera da 28, quando lá torre 18, 9, 5, a gente vem 14, vamos lá. Aquilo, está com espera da 28, baixa o torre, tentando assim, obrigado, bom dia. Positivo, fazer um novo, 060. Confirmo. Positivo. Autorizado, ONA TIL, NOMIA, decolado ONA 7, direito, inicialmente, corredor AXE. Controle, ONA 29, decimal 45, para a estrada AXE, ONA 25. Do pista 28, gol 1620. Repouso na 28, gol 1620. Aqui a pilota confirmando, 1129, decimal 45, no transponder. Quantos a bordo? Enxame a torre para táxi. Ajuste 1-0, 1-4, por favor. 7-2. 3-1-7-2, portão 2. Quantos chame na máscara? Alfa Juliette Romeu autorizado, final 17, reporta sobre a RMA. Positivo, vai acusar sobre a RMA, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu até após o pouso, segue para combate. Confirme. Após o pouso, combate, confirme. Rádio 4. Sente. Torre da Matrô, conserta 2-8. Delta, mantém o ponto de espera. Bruno 620 no solo aos 33, livre à esquerda, mantém antes da alfa, fechando o solo 1-2, 1-2, 1-9. 1-2, 1-9 vai livrar o 620. 5241, ponto de perna 2-8. 5241, empresário ali, mantém, pista 2-8. Ali mantém na 2-2, 5-2-8, 5-2-4-1. Página 620, chega via Índia, portão 1-1. Índia para o 11, 620. Juliette Romeu, check trem, pouso autorizado, pistão na 7, vento 220 graus, 099. Alfa Juliette Romeu. Foi, travou o Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, após o pouso livre à esquerda e aguarda autorização para o empate 4. Alfa Juliette Romeu. Decolagem autorizada, pista 2-8, vento 200 graus, 109. Decolagem autorizada, 5241.